Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite de tantas bênçãos aqui no Centro Espírita Zilda Gama. Lugar muito gostoso, muito bom de estarmos. E agradecendo a Deus essa noite tão bendita. Uma noite de harmonia, de paz. E eu acredito que é o que todos nós viemos buscar nesta noite, né? Afinal de contas, a vida humana, nossa existência, é uma permanente busca, não é assim? O tempo todo nós estamos procurando algo. E a própria existência é essa busca permanente, essa busca infinita, incansável. Algumas pessoas têm convicção do que estão procurando, do que estão buscando. Outros acham que sabem o que estão procurando. E há pessoas que vivem a vida sem ter noção, sem ter o conhecimento dessa busca, não é? Estão simplesmente vivendo. Quando a gente atinge esse estágio de consciência, de que nós já sabemos o que nós estamos buscando, nós estaremos numa posição muito privilegiada na evolução. Porque o ser que sabe o que procurar, certamente encontrará, certamente tomará posse daquilo que lhe cabe. Aquele que não sabe o que está procurando irá se perder em muitos caminhos, irá ter muitos tropeços, vai chegar em muitos becos sem saída. Mas felizmente existe algo acima de nós, uma força superior que nos conduz, que até permite a gente ir por caminhos equivocados, caminhos enganosos, que até nos permite fazer escolhas infelizes. Mas em algum momento, essa força poderosa nos reconduz ao nosso caminho de evolução. E ela tem estratégias inúmeras para isso. Bem, mas não é exatamente sobre essa busca que nós vamos falar hoje, embora possamos também trazer essa ideia para iniciarmos as nossas reflexões. O nosso tema é uma passagem do Evangelho, daqui um pouco eu falo sobre ela, maravilhosa como todas são. Mas eu quero antes trazer algumas reflexões que neste momento, nesta etapa da minha vida, fazem muito sentido quando eu leio o Evangelho e penso na passagem que nós vamos comentar logo mais. Nos nossos dias, as pessoas estão com aflições, estão com temores, receios, mas isso todos sabem, nunca foi novidade. Não existe uma época na vida, na história do homem sobre esse planeta, que ele não esteve aflito, que ele não esteve angustiado, que ele não esteve pensando em alguma ameaça destrutiva sobre a sua vida. Imagine o homem quando surgiu um lampejo de consciência, de entendimento, e ele percebeu: eu não sou bem um animal que estou correndo aqui nesse mundo louco, fugindo de feras, fugindo da fome, dos incêndios que eles não sabiam de onde vinham, ou da mortalidade que às vezes aparecia nos grupos humanos e ninguém entendia. E nessa época o homem já tinha um pensamento religioso. Ele já concebia a existência de seres espirituais, de deuses, e ele imaginava: alguma coisa eu fiz contra esse ser. O trovão, o raio, o deus das águas, alguma coisa eu desagradei esse deus. E aí veio o castigo, na forma de fome, doença, miséria. E mais evoluído, o homem começou a travar guerras entre as tribos, entre os povos, entre as nações, e isso se desdobra até os nossos dias de hoje. Se a gente pudesse se conectar com toda essa dor humana que se passou em todos esses milênios, nós não suportaríamos. Seria muito difícil a gente entender tanto sofrimento, tanta dor. E hoje, quando a gente reflete sobre a dor e o sofrimento no mundo, também é algo bastante preocupante, ameaçador e nos atemoriza. E há outros fatores, além desses, que seriam naturais, calamidades, cataclismas, epidemias, todos esses dentro de uma ordem divina, todos esses dentro de uma programação, vamos dizer assim, para conduzir a evolução do espírito. Muito nos falou sobre a nossa natureza, sobre a nossa vida, e nos levaram a pensar por muito tempo que nós somos seres materiais apenas. Mas a matéria é algo efêmero, transitório. Aquilo que é permanente, que é infinito, é o espírito. E é por isso que as destruições, as calamidades, as tragédias, para aquele que já tem uma perspectiva de vida concebida a partir dessa ideia de que nós somos espírito, estamos temporariamente vivendo no mundo material, essas situações, embora elas possam ser muito aflitivas, guerras, problemas, todos que existem no mundo, para aquele que já tem essa visão, essa compreensão, elas não são tão ameaçadoras mais. Elas já não nos assustam tanto mais. Porque nós sabemos que são situações temporárias, passageiras. Hoje a humanidade está muito preocupada com os destinos humanos, o que vai acontecer com os empregos, com a produção, com essa grande revolução que nós estamos vivendo hoje, em que apresentam para nós sistemas que chamam de inteligência artificial e que possivelmente ela vai mudar todo o panorama da humanidade e que possivelmente vai mexer profundamente em todas as relações trabalhistas, econômicas, sociais. Isso vai ter um impacto profundo. Bem, essa ameaça é como as demais. Elas tiveram um tempo em que surgiram essas novidades, essas transformações, em que o homem se sentiu muito inseguro, muito vulnerável na vida, mas a vida se arranja, a vida se acomoda. Nós nos acomodamos na vida, nós nos arranjamos na vida, e nós vamos evoluindo nesse processo, e nós vamos nos transformando, e nós vamos nos tornando outras pessoas. Eu me recordo que quando eu era criança, ouvia falar muito do poderio bélico entre duas grandes superpotências no mundo. A ex-União Soviética e os Estados Unidos, que possuíam armamentos que tinham o poder de destruir a Terra centenas ou até milhares de vezes. E isso era algo aterrorizador para um jovem, para alguém em crescimento, para alguém em desenvolvimento. Poxa, vão destruir o mundo logo na vez que eu vou viver? Logo na época que eu tenho meus sonhos, meus ideais, o mundo vai ser destruído. E realmente existe um risco, uma ameaça de destruição em massa no mundo, porque infelizmente esses armamentos continuam existindo. Infelizmente existem pessoas gananciosas que, como no passado, mobilizaram recursos inúmeros para causar dor e sofrimento a centenas de milhares de pessoas, como foi na Segunda Grande Guerra Mundial. Nós não negamos que não existam esses problemas. Só que o grande desafio para nós é não permitir que a nossa vida seja conduzida por essa ideia de medo, de ameaça. Por quê? Porque as coisas vão até um limite do que é permitido pelas leis divinas, sempre. Sempre foi assim na história da humanidade. Quando o homem sonhou mais ousadamente a dominar, subjugar, algo vem e transforma tudo. Já tivemos grandes impérios na história da humanidade, com grande poder destruidor, e todos eles passaram. Todos eles são ruínas. Assim também hoje essas nações tão poderosas, um dia já não terão mais esse poder. Ao homem é dado um limite de ação sempre. E é essa ideia que nós precisamos nos apropriar todos os dias. Que embora nós tenhamos livre-arbítrio, embora nós possamos agir como nós acharmos da melhor forma, para todos nós há um momento em que as leis divinas dizem: basta, chega, acabou. Sua vida vai se transformar, sua vida vai mudar. O dia que nós tivermos essa consciência profunda de que os nossos destinos não são largados, não são soltos aqui nesse mundo, nós não vivemos aleatoriamente, nós não somos como aquele gado que em algumas regiões antigamente se criava solto e só ia atrás dele na hora de levar para o abate. Nós não somos rebanho na mão de seres inconsequentes. Nós somos seres muito especiais, muito amados, muito protegidos, muito favorecidos em muitos aspectos. E alguém que está passando por uma prova muito difícil nesse momento vai falar: mas como você fala isso? Você não conhece a minha dor, o meu sofrimento? Você não sabe o que eu estou passando hoje? Eu fui traído, eu fui lesado, eu estou sofrendo uma doença incurável, em mim ou no ente querido, como que eu posso dizer que nós somos muito amados? Nós somos, apesar de qualquer que seja o nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa dor, o nosso problema, há um amor muito grande cuidando da nossa vida. E é Ele que permitiu a gente viver essa experiência dura, às vezes desanimadora, uma experiência que às vezes quer nos derrotar. Ele permitiu isso. E nós sabemos por quê. Porque são experiências que nós mesmos requisitamos em algum momento da vida. Seja lá no mundo espiritual, pedindo, Deus, eu preciso dessa prova. Eu preciso dessa experiência. Porque é assim que eu sei que eu vou evoluir. É assim que eu sei que a minha força vai emergir, que o meu potencial vai crescer. É assim que eu sei que eu vou reparar o que eu já fiz nessas eras passadas, em que tantos erros, tantos desenganos me levaram a ferir, magoar, machucar outras pessoas. Então, muitos de nós suplicamos a Deus isso. Deus, eu preciso dessa experiência. Para outros, foi feita uma escolha por inteligências, por irmãos nossos, muito mais evoluídos, que viram. Bom, para você, Antenor, essa experiência vai ser a melhor. Vai confiante, vai na fé, como dizem os jovens hoje. Vai dar tudo certo. E nós emergimos no corpo, entramos na matéria e temos tudo isso apagado para que a gente pudesse realmente fazer uma nova vida, recebendo novas oportunidades e com o esquecimento abençoado das vidas passadas, a gente poder recomeçar. E Ele é abençoado, gente. Porque nos nossos dias atuais, desta vida, quantas vezes a gente tem que esquecer para prosseguir, não é mesmo? Como a gente precisa esquecer as mágoas, aquilo que já nos fizeram, o quanto a gente precisa apagar certos detalhes da nossa história para somente lá na frente a gente poder recobrar. É por isso que a gente esquece. É por isso que essas dores que a gente hoje é informado pelos espíritos de que elas são necessárias, foram pedidas ou foram nos encaminhadas para a nossa vida, é por isso que a gente não lembra que nós escolhemos ou que nós desencadeamos tudo isso. Porque junto dessa lembrança vinha também essas lembranças desconfortáveis. Imagina você sabendo que você foi alguém que feriu e machucou pessoas queridas numa outra vida. Imagina você ouvindo de um espírito dizendo: aceitava que você me castigasse, eu aceitaria tudo isso. Mas por que você precisou me mandar me amarrar as mãos para me punir? Eu era pacífico, eu era dócil. Você aguenta ouvir um relato desse? Você aguentaria ouvir as suas histórias de todas as outras vidas? A maioria de nós não está preparada para isso. Por isso que a gente esquece, graças a Deus, das vidas passadas. A gente não tem estrutura para lembrar. Mas a gente não é só erro, viu? A gente também não é só equívoco cometido. Nós também somos seres de acerto. Também somos seres que conquistamos alguma coisa. E hoje nós somos a melhor versão do que já fomos. A melhor fase da nossa vida é a agora. Se a gente identifica na gente ainda defeitos, imperfeições, a gente há duas, três vidas atrás era muito pior do que isso. Então hoje nós estamos numa situação muito privilegiada de vida, porque nós já caminhamos bastante, já evoluímos bastante. Mas para a gente poder avançar nessa caminhada, para a gente poder evoluir de verdade, para a gente aproveitar ao máximo essa oportunidade, a gente precisa reformular uma série de ideias, uma série de concepções que nós trazemos dentro de nós, uma série de conceitos, de crenças, que normalmente a vida, nos seus conflitos, nos seus embates, nos apresentam diariamente. Aquelas indisposições que a gente tem em relação a outras pessoas, quando aquilo aflora, nós precisamos estar alertas e perceber, eu preciso mudar isso aqui em mim. Porque eu já estou sendo bom até agora, do que eu consegui. Mas essa minha indisposição com o próximo, essa intolerância, intransigência, essa minha incapacidade de aceitar o erro do outro, isso eu tenho que mudar. Então a gente precisa mudar isso dentro de nós, aquilo que a gente chama de imperfeições. E a gente precisa mudar esses conceitos que a gente tem também sobre a vida, de que nós estamos no mundo apenas para sofrer, apenas para pagar dívidas do passado, A vida é muito mais do que isso. Não é simplesmente, a lei divina não é olho por olho, dente por dente. Você castigou alguém, hoje você está sendo castigado, não é isso. A lei divina, ela é muito amorosa, por isso que ela não cobra tudo de uma vez do indivíduo. Por isso que ela vai dando oportunidade para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente ver a dor do outro, se solidarizar, amparar, ajudar. Porque aí a gente vai se modificando. E quando chega o nosso momento de confrontar lá os erros do passado, as coisas são muito mais suaves, são muito mais amenas. Porque a gente se mudou. Porque a gente se modificou. Porque a gente procurou a transformação. Porque a gente buscou ser diferente. Então, cada experiência da nossa vida, cada dia nosso, é muito abençoado. A leitura inicial do Pastorino fala sobre isso, né? E a gente tem dificuldade quando lembra do nosso trabalho, não é assim? De lembrar que a gente vai ter que ir amanhã lá para aquele enfrentamento. Eu estou falando isso porque foi o que eu senti na hora que eu estava vindo para cá, viu, gente? Eu sou professor, aí eu lembrei de uma turminha bacana que eu tenho em uma das escolas que eu trabalho. Meu Deus do céu, amanhã eu vou ter que enfrentá-los. E é isso, gente. É a oportunidade. Cada experiência nossa da vida, ela tem algo a nos dizer sobre as nossas necessidades espirituais. Então a gente precisa mudar a nossa concepção. O nosso trabalho tem que ser visto como uma oportunidade de crescimento espiritual. Não importa o trabalho que a gente tem, como o Pastorino disse aqui. Tem que ser visto como uma oportunidade especial. E ele é digno de nós e nós somos dignos desse trabalho. E nós precisamos, então, aproveitar todos esses momentos da vida para esse crescimento. Mudando os conceitos que nós temos, mudando as ideias, as crenças. E como que a gente faz essa mudança? Como que a gente transforma? É isso que a gente está fazendo agora aqui. Parar para ouvir, parar para refletir. E nós mesmos, individualmente, em algum momento, refletir. O que que minha vida tem a me dizer sobre quem eu sou? O que a minha existência está me dizendo sobre eu, sobre a minha pessoa? Porque a vida dialoga com nós diariamente. Na verdade, é Deus que se comunica conosco através da vida. Ele fala de forma aberta para nós das nossas necessidades. As pessoas que nós convivemos, que nós encontramos, as pessoas que nós nos relacionamos, todas elas são mensageiras da vida ou de Deus para nos dizer sobre as nossas necessidades pessoais. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar indiscriminadamente todas as afrontas, todos os erros do outro, todas as agressões. Apenas vai dizer: ame mais esse ser porque ele é infeliz. Tenha mais compaixão porque ele ainda não teve, talvez, as bênçãos que você teve de ouvir essas ideias, de ler os livros maravilhosos que os Espíritos transmitiram. Ou ele não teve a bênção de, no momento que leu, refletir sobre aquilo. Porque as pessoas também assimilam muitas coisas automaticamente e não se modificam. Está aí todos nós para dizer, né? E alguém vai dizer isso de mim, como eu posso dizer do outro. Eu conheço pessoas que sabem muito e que não praticam nada. Ou praticam só em alguns momentos e em outros não. Mas a gente não deve ficar muito preocupado se a gente está conseguindo o tempo todo. O importante é se a gente está tentando todos os dias ser essa pessoa que entende a vida, que se conscientiza sobre a sua evolução. Se nós estamos todos os dias nesse movimento, nesse esforço. E acreditem, de tanto acreditar nas nossas possibilidades, a gente alcança. De tanto insistir, a gente vai alcançar. De tanto tentar, a vida vai se consolidando nesse sentido. Porque a vida, ela vai sempre refletir para nós as ideias que nós cultivarmos. Se eu me acreditar uma criatura infeliz, fadada à perdição, ao mal, se eu acreditar que eu sou uma criatura perversa, inferior, eu vou ser isso por tempo indeterminado. Porque eu estou pondo para mim essa condição, esse limite. Eu estou determinando para mim mesmo. E hoje há estudos do campo aí da neurociência que apontam para isso. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu mentalizo, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu plasmo de ideias, eu reforço os meus comportamentos. E até aquilo que eu falo determina como eu vou reagir em várias situações do mundo. Por isso que a gente tem que parar de falar que a gente é imperfeito, que a gente é assim mesmo, que eu vou esperar outra vida para mudar. Porque, querendo ou não, a gente ainda é subjugado pela matéria. Nós, como espíritos, quando encarnados, estamos submetidos a essa arquitetura maravilhosa, incrível, que é o nosso cérebro. Esses milhões de neurônios que se interconectam através das sinapses e que criam uma estrutura ali que guarda temporariamente a nossa memória, que temporariamente reflete sobre as nossas ideias, os nossos pensamentos, que temporariamente, quando estamos encarnados, determina o nosso estado de humor, dependendo de uma programação que nós estabelecemos para nós mesmos. Por isso que crer, acreditar, e nós no Espiritismo temos a bênção de acreditar com a razão, não é fé pela fé, é fé a partir de evidências sólidas da realidade espiritual. Nós, ao reformularmos essas crenças que nós temos e passamos a afirmar positivamente todo esse potencial que nós carregamos de transformação, de renovação, de crescimento, nós nos tornamos isso. Ao afirmar que somos isso, nós vamos gradualmente nos transformando. Mas para isso precisamos diariamente, nesse processo dessa busca, dessa reformulação. Ao fazer o inventário das nossas imperfeições, nunca é para pensar nos prejuízos, nas perdas, naquilo que nos obstrui, naquilo que nos paralisa, mas pensar, esse é o meu ponto de partida. Ao reconhecer que eu carrego alguma dificuldade com o próximo, não é para lamentar, não é para se sentir para baixo, porque você ainda sente raiva de alguém, você ainda sente o desejo de vingança, não é para isso. É para pensar, eu posso ir além disso, eu tenho poder para isso. Eu tenho poder da minha vontade, da minha força, do meu desejo, que é uma força extraordinária. Todas as pessoas realizadas no mundo são pessoas que aplicaram essa força de vontade para alcançar os seus objetivos. E conseguiram coincidir a sua força, o seu desejo, com aquilo que lhe estava reservado. Daí a importância de a gente entender para a nossa vida o que realmente é importante. O que realmente nós estamos aqui para buscar nessa vida. Hoje a pergunta mais importante não é o que eu estou buscando, e sim o que eu devo efetivamente buscar na minha vida, o que eu preciso buscar em termos espirituais para a minha evolução. Muitas vezes nós nos enganamos na existência imaginando que nós temos determinados objetivos. Ah, o meu objetivo é casar, constituir a minha família, ter um bom emprego, comprar um imóvel. Isso é tudo secundário, gente. O objetivo principal nosso é crescimento. Todas essas outras atividades são meios para a gente crescer. Constituir uma família é meio para crescimento espiritual. O objetivo máximo é o nosso crescimento espiritual. Adquirir bens através do trabalho, do empreendedorismo, também é meio para a gente desenvolver as nossas competências, a nossa capacidade, a nossa... o nosso potencial realizador. Então a gente não pode focar nessas tarefas como objetivo. O objetivo maior é o nosso crescimento, a nossa evolução. Por isso que tudo que nós fizermos, nós temos que pensar, contribui para o meu crescimento, contribui para a minha evolução, me faz uma pessoa melhor. Por isso que ao invés de eu entrar em conflito com alguém que eu escolhi para estar ao meu lado na vida, porque eu quero ter razão, porque eu quero dominar, porque eu quero provar que ela ou ele está errado, ao invés de eu pensar assim, eu tenho que pensar como eu e essa pessoa vamos juntos crescer. O que nós vamos fazer para juntos crescermos? Talvez é uma pessoa que não tem essa visão de vida, não tem essa forma de pensar a vida. talvez seja só você, mas ainda assim você pode pensar em você e nessa pessoa crescendo junto. Porque um dia ele vai despertar, um dia ele vai ver o bom exemplo, um dia vai se aperceber que essa sua busca é importante. Por isso que você precisa pensar no seu crescimento e não tanto em vencer pessoas, ganhar situações, vencer em disputas. Para algumas profissões isso é até importante, porque faz parte. Mas já que tem que ser assim, faça da forma ética, honesta, correta, porque essa vai ser uma vitória incrível. Por exemplo, você ganhar um processo, você é advogado, mas de forma íntegra, honesta, sem usar de subterfúgios desonestos. Me desculpem os profissionais aí da área, mas sabem que existem, infelizmente, aqueles que usam de meios ilícitos para conseguir, não é nem ilícito, desculpe, não domino a linguagem de vocês, mas usam de formas que não são eticamente aceitáveis, mas que são concebíveis dentro de determinadas circunstâncias. Se você tem que vencer, vença da forma mais ética possível, da forma mais honesta possível. E se você tem que ser um concorrente comercial de alguém, também da forma mais correta possível. E assim é que nós estaremos crescendo espiritualmente. Ah, mas eu posso perder, eu posso não faturar tanto quanto o outro. Tudo bem, você está ganhando tesouros muito mais valiosos, que nunca se corrompem, que nunca se perdem, que a traça não corrói, que o ladrão não leva. São os tesouros que Jesus disse, os tesouros que a gente acumula no céu. Cada derrota nossa, numa disputa íntegra, honesta, que a gente participou, soma na nossa evolução muito, mas muito, gente. A gente pode perder para o mundo, mas para as leis divinas nós somos vitoriosos. E é com isso que a gente tem que estar preocupado todos os dias. E nas nossas relações também. Nós não estamos em disputa com ninguém. Nós não estamos no mundo para nos degladiarmos, para subjugarmos, para convencer ninguém que ninguém está errado. Nós estamos no mundo para vencermos a nós mesmos e, se possível, dar uma forcinha para alguém vir junto com a gente e juntos nós vencermos. Então, todas essas disputas que a gente estabelece na vida com as pessoas, ah, não gosto de fulano, ele já me atrapalhou as minhas ações, quando eu puder prejudicá-lo, eu vou prejudicá-lo. A gente tem que abandonar esse pensamento. Quando vira uma ideia de ter algo, ainda que você possa agir dentro das regras aqui da sociedade, do que é aceitável, recuse essa opção. Vença o outro pela sua bondade, pela sua generosidade. É óbvio, se preservando, se cuidando, não se expondo, mas sem atacar, sem ferir, sem prejudicar ninguém. É aí que nós estaremos crescendo espiritualmente, é aí que nós estaremos realmente nos libertando para que a gente possa chegar no mundo espiritual feliz e não iludido, como tantos tiveram as decepções. Pudessem essas centenas de espíritos que estão aqui, porque vocês sabem, né? O nosso salão ele é pequeno para nós aqui, mas para o mundo espiritual ele é muito mais amplo, porque é uma outra dimensão. Então, pudessem alguns desses espíritos aqui falar para nós, eles diriam, olha, não se importa tanto com as coisas pequenas da sua vida, aí, com as disputas, com as rivalidades, com as mágoas, com as rixas, com as discussões, não se importem com isso. Garantam para vocês uma vida de paz, de integridade, de trabalho, de serviço ao próximo. Se eles pudessem, eles falariam isso para nós. Porque é o que a gente defronta quando a gente chega do lado de lá. E nós temos relatos na literatura espírita que contam quantas pessoas estiveram iludidas com algumas ideias que hoje para nós parecem absurdas. Quando eu vou contar essa história, eu vou falar, ah, realmente, essa gente era doida, eles pensavam assim. Mas eles acreditavam mesmo nisso. Tinham uma ideia totalmente equivocada sobre a vida. Porque tinham sido criados assim, tinham sido educados dentro desse modelo, dessa ideia, e tinham vivido, acreditado nas mentiras que contaram para eles, porque eram convenientes. Então, quando a gente pensa, quais são as mentiras convenientes que hoje a gente acredita? Porque a gente pode, talvez, no futuro, se ver como essa pessoa que eu vou falar para vocês, que que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, é o item 8, é uma das instruções dos Espíritos. É uma rainha de França. Ela que deu essa comunicação no ano de 1863, ela disse assim, olha, rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Realmente hoje a gente sabe, né, que um rei, uma rainha quando desencarna, ou alguém muito rico, muito poderoso, quando desencarna, vai se defrontar com a realidade dele, não pela condição social dele, mas pelos méritos do que ele fez aqui. Mas essas pessoas acreditaram nessas ideias realmente. Então, quando a gente reflete nessas histórias, a gente pensa, e eu? Que ideia conveniente hoje eu tenho acreditado? E que quando eu chegar no mundo espiritual, vou ficar totalmente decepcionado de descobrir que não é verdade isso. E como saber? Como saber dessas verdades? Porque tem algumas que a gente até precisa durante a vida para a gente suportar, para a gente viver. São as pequenas ilusões que a vida vai nos permitindo conservar. Mas em algum momento a gente é acordado e desperta. Olha, não era bem assim. Mas isso cabe a nós hoje repensar isso. Que ilusões eu tenho alimentado na minha vida? E que no futuro, quando eu chegar na vida espiritual, eu vou descobrir, olha, tudo isso era uma bobagem só. Olha a ideia que eu tinha de privilégio, que eu me considerava tão importante naquele meio. Eu nem era tão importante assim. Porque a gente cria essas ilusões, as alimenta, permite que outros alimentem. A nossa importância, ela vai estar sempre fundamentada no afeto que a gente tem, no amor, no sentimento. O quanto a gente se dedica às pessoas pelo bem delas, não pela nossa vaidade, não pelo nosso interesse. Porque o mundo espiritual está cheio de pessoas desiludidas, que conquistaram muitas coisas aqui que nós às vezes ficamos iludidos, correndo atrás, e que eles quando chegam lá percebem, ah, era isso? É isso que eu conquistei? Então nós precisamos, na verdade, descobrir o que realmente é importante hoje para nós na nossa caminhada evolutiva. O que realmente, de tudo que a gente está fazendo, de todos esses compromissos, de todos esses deveres que a gente vai acumulando, de todas essas obrigações, o que realmente é importante espiritualmente, gente? O que realmente vai fazer diferença quando a gente chegar lá? Porque o que vai nos ser cobrado, não um tribunal especial, mas a nossa própria consciência é a perda de tempo que a gente teve nessa vida. O que a gente deixou de fazer pela gente mesmo, porque estava preocupado com outras coisas, que nem eram tão importantes assim. Então nós precisamos refletir diariamente nas nossas escolhas, nas nossas buscas, e acreditar que nós sempre seremos orientados nessas reflexões. Aquele momento tão abençoado, e que bênção é a gente poder, ao término de um dia, se deitar numa cama confortável, seguros, protegidos do frio, do calor, num ambiente limpo. Isso é muito agradável, não é? Você poder deitar a cabeça no seu travesseiro. Aliás, temos pensado nas pessoas que não podem fazer isso? Temos feito algo por elas? Ou a gente está vivendo só confortavelmente e não está compartilhando um pouco do que nós temos? Porque isso faz uma diferença na vida espiritual gigantesca, gente. Pensar que alguém está alimentado porque você colaborou, que alguém está agasalhado porque você colaborou, isso é parte da nossa missão espiritual, gente. Também. Não ser indiferente à dor do próximo. Cuidar da gente, mas cuidar do outro também. E não cuidar só do nosso familiar. Não cuidar só para que o nosso animalzinho esteja bem, mas que os outros animaizinhos do mundo também estejam bem. Cuidar não só que a nossa família consanguínea esteja bem, mas cuidar da nossa família planetária. Isso também é fundamental nessa jornada. Porque muitas vezes a gente está focado nas nossas realizações, no nosso bem, no nosso equilíbrio, no nosso crescimento, mas não tem crescimento sozinho. A gente sempre precisa do coletivo. A gente sempre precisa uns dos outros. Enquanto tiver sofrimento no mundo, não tem possibilidade de ninguém ser feliz verdadeiramente na Terra. A gente tem até ilusão mas a gente precisa trabalhar para minimizar, diminuir o sofrimento alheio. Mas não é a prova deles, não é a expiação deles, é verdade. Mas nós somos instrumentos de Deus para, no momento certo, ajudar a todos os que precisam. Por isso que a gente precisa, junto dessas ideias de renovar a vida, as concepções que nós temos, incluir também a nossa responsabilidade em ajudar o próximo. É a caridade que tanto falamos no Espiritismo. Ela é essencial. Fora da caridade não há salvação. Não há, gente. Não há paz. Sabe por quê? Porque sabe as nossas falhas do passado? Sabe as nossas dificuldades? Que a gente não pode ainda acessá-las? Sabe o que vai nos ajudar a repará-las mais cedo? A não precisar ser confrontado pela dor, pelo sofrimento? É o amor. É a minha dedicação ao que sofre. Porque o amor, como escreveu o apóstolo Pedro numa das suas cartas, o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, os meus erros do passado, à medida que eu me conscientizo da necessidade de amar o próximo, vão sendo apagados. Não da minha memória, mas daquela lei que determina retornar a cada um segundo as suas obras. E foi o que o Chico disse depois, ou melhor dizendo, acho que foi Emmanuel, me desculpem a memória agora, de que toda vez que a lei divina vem nos cobrar as dívidas passadas, os erros cometidos, se nos vem na caridade, é suspenso. É interrompido porque o indivíduo está se reformando, está se renovando. Talvez ele não precise da dor mais. Por isso que amar é tão importante, é tão vital para a nossa evolução. Porque à medida que a gente começa a compreender que a gente faz parte desse sistema extraordinário que é a vida, essa criação divina, e a gente passa a ser cooperador, a gente consciente da evolução dela, da melhoria dessa vida para todos, a gente passa a estar em sintonia com quem? Com a mente divina. Porque o amor é a frequência do pensamento divino. Então, se eu amo, se eu cuido, se eu evito o sofrimento, se eu poupo os seres inferiores no planeta que hoje estão subjugados a nós, sob a nossa dominação tirânica, em que a gente, muitas vezes, para ter o prazer da alimentação, a gente está lá sacrificando o bovino, o suíno, as aves, os peixes, e a gente está submetendo eles a dor e sofrimento numa cadeia produtiva, muitas vezes dura, cruel. E eu começo a me sensibilizar e mudar isso, isso é amor também, isso é caridade também. Eu começo a me tornar mais consciente da vida e começo a mudar os meus hábitos de consumo. Já não preciso comer tanta proteína animal mais como eu pensei. Já opto pelas formas que são menos agressivas aos animais. Eu já estou trabalhando nesse processo de mudança do mundo. Eu já estou me modificando, eu já estou me preparando para a vida espiritual. Porque lá não vai ter nada dessas coisas que a gente tanto preza aqui no mundo. Então vamos começar a nos libertar agora. Vamos começar a pensar, as minhas escolhas trazem dor e sofrimento a outras pessoas, a outros seres. O que eu imponho ao mundo é uma sobrecarga com o meu modo de consumir, de existir? Porque quando eu começo a pensar assim, por amor a esse mundo maravilhoso, eu sou professor de biologia, gente, eu me encanto todas as vezes, quando eu estudo, quando eu dou aula, porque o nosso mundo é incrível, é maravilhoso, todas as formas de vida. Sabe aquela barata que ninguém gosta, todo mundo tem nojo? Aquele ser, ele é divino, gente. Sabe a pulga que coça quando pula na sua perna? Ela é divina, ela tem a centelha da vida ali. Ela é maravilhosa. Sabe a graminha que a gente despreza na calçada ali, que está crescendo, os musgos, aquelas coisas? Tudo aquilo tem a mesma força poderosa de crescimento, de evolução, que existe no meu corpo. Todos eles estão impregnados do fluido vital que anima, que permite aqueles princípios espirituais, o início da evolução, eles têm a mesma força impulsionando eles que nós trazemos. Por isso que o nosso olhar sobre a vida no planeta tem que ser muito amoroso, tem que ser de muita compaixão. Por isso que qualquer ser que vive merece o nosso respeito e a nossa reverência. E a gente não vai ser espírito puro evoluído enquanto a gente não ver isso, onde existir vida. Por isso que essa consciência que muitos jovens já estão reencarnando com ela, de preservação, de redução do consumo, e se vocês tiverem jovens assim em casa, apoie as escolhas deles, de serem menos consumistas, menos vaidosos, de optarem por uma alimentação mais natural, menos consumo de carne, apoiem eles. Porque essa é a transformação que o nosso mundo requer hoje. E quando vocês veem eles não querendo mais entrar naquelas ideias que nós trazíamos, tão arraigadas, tão fortemente ali estabelecidas, né? De ideias de dominação, de se sobrepor ao outro, de vencer a qualquer custo. Apoiem eles. Isso também é parte desse processo de transformação e de renovação da vida. Nós estamos vivendo uma época no mundo maravilhosa, gente. Extraordinariamente incrível de renovação. Nós somos a geração da transição planetária. Olha que bonito, né? Que vem gestando aqui desde 2000 anos atrás, quando aquele rabino tão meigo, tão amoroso, cativou os corações humanos e começou a falar sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a caridade. E a sua obra foi duramente atacada, duramente impedida de avançar, mas ele sabia e mandou a terceira revelação. Os espíritos começaram na Europa, na América, a se comunicar intensamente, dizendo: olha, vocês estão precisando se modificar, se preparem, mundo em transformação, regenerem-se, transformem-se. Esse é o pedido que eles nos fazem até hoje. Quem lê os textos de Allan Kardec lá do século XIX pensa: puxa, mas não era naquela época que ele falou que aquilo tudo ia acontecer? Da transformação, da regeneração? Por que que chegamos no século XXI e a coisa ainda está se estendendo? É compaixão, gente. É amor que está dando oportunidades, que está permitindo que as pessoas tenham o tempo que elas precisarem até se mudarem. A gente não sabe quanto tempo mais esse amor vai nos permitir continuar ou não neste planeta. E, de novo, aquelas ameaças de fim, de mundo. Não, não é isso. É que se a gente não aderir ao amor, a essa onda de renovação do mundo, nós não vamos estar aptos para os próximos séculos deste planeta. Nós teremos que contribuir em outro lugar do universo, em outro mundo primitivo, atrasado, com seres saídos da animalidade, para lá ajudá-los a evoluir. Ah, mas então a gente vai como missionário para lá? Talvez não. Talvez a gente vá contra a vontade. Então vamos fazer o nosso melhor agora. Porque nós temos tanto tempo ainda pela frente, nós temos tantas possibilidades. E é nesse dia a dia que a gente não valoriza, não reconhece, não ama. É essa rotina que a gente pensa que é contra a gente. Na verdade, ela pode até ser porque a gente permite, mas na maioria das vezes tudo que a gente está vivendo é para o nosso crescimento mesmo. É nesse dia a dia, gente, que a gente vai transformando esse mundo. Porque esse mundo de regeneração que a gente está vivendo, essa fase de transição planetária, ela depende de cada pessoa, de cada ser humano, encarnado e desencarnado, produzir essa mudança. Sabe esse mundo maravilhoso que nós queremos? Ele existe em potencial dentro de nós, ele precisa ser desenvolvido. Nós somos os habitantes do futuro e da Terra. Então nós precisamos ser dignos dessa Terra maravilhosa, desse mundo espetacular. E nós precisamos ter uma atenção amorosa à mensagem do Evangelho que nos convida todos os dias a essa renovação, a essa transformação. Quando Jesus trouxe consolações, quando ele trouxe ali uma série de instruções, que ficou conhecido ali como as bem-aventuranças, Jesus foi muito didático, muito sábio. Ele tinha junto dele discípulos mais próximos uma grande legião de seguidores e um grande povo curioso. E ele tratou amorosamente aquelas pessoas, trouxe consolações, fez advertências, mas já para o final ele falou algo sério. Falou algo para os discípulos e para todas aquelas pessoas que já tinham aprendido algumas coisas com ele. Ele disse assim, vou ler para vocês o trecho do Evangelho de Lucas que retoma essa fala de Jesus. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa pergunta, gente, ela é válida para nós ainda hoje, viu? Senhor Jesus, mestre, meu amigão, né? A gente às vezes fala assim, né? Jesus é nosso amigo incondicional. Ele poderia para nós hoje falar assim, e por que dizeis, meu amigo, e não fazem o que eu digo? Não é? Me chama de mestre, e não está fazendo o que eu digo. E aí ele diz assim, olha, qualquer um que vem a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Eu, quando criança, vi o meu avô fazendo o alicerce da casa em que eu cresci. E a preocupação era essa, cavar fundo para chegar na parte mais firme do solo. Qualquer um que já construiu sabe por que é tão importante a fundação. Porque é ali que tudo vai se sustentar. E Jesus usa essa imagem para nos dar a ideia de quanto nós precisamos estar bem sólidos naquilo que estiver sustentando as nossas ações, as nossas escolhas. Quem ouve Jesus é como a pessoa que constrói a casa com alicerces fundos sobre rocha. Quem ouve esse convite amoroso do Evangelho, como nesta noite e tantas outras preleções que vocês já ouviram, ou que já leram em tantas mensagens maravilhosas, todos nós somos dessas pessoas que ouvimos esse convite amoroso. E aí, se a gente não estiver fazendo, se não estiver pautando a vida dentro desses princípios, nós seremos como quem? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Esses dois homens são símbolos de pessoas que, na sua evolução, constroem a sua base moral, a sua base ética, nas ideias que escolheram. Quem escolhe esses princípios do amor ao próximo, da caridade, do respeito, da ação íntegra, ética, que segue os parâmetros do Evangelho, é a pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha. Aqueles que fundam a sua vida na leviandade, no interesse mesquinho, nas buscas de vantagens imediatas, nas ilusões do mundo, é o que constrói sobre a terra. Quando vem o vendaval das transformações na vida, não tem base, não tem resistência. E a gente já passou por isso em algum momento da vida, não é? Quando vem uma prova mais difícil, e aí você se sente totalmente frágil, incapaz de vencer aquilo. É porque as suas ideias não estavam solidamente ali, firmadas na mensagem de Jesus. Você não estava suficientemente convencido de como agir, de como ser. Por isso que quando vem as provas, as lutas da vida, a pessoa fica confusa, fica perdida. Mas aquele que adquiriu essa convicção, e já não tem mais dúvida de que existe o amparo espiritual, que existe essa proteção, vem as dificuldades, sente até balançar, mas está ali firme, vencendo dia a dia. Pegar um exemplo de como é fundamentar a nossa vida nas lições de Jesus. Todos nós temos medo da insegurança, da incerteza, das perdas materiais, desses reveses que a vida vem e transforma tudo, que nos traz, às vezes, aquele medo de perder aquilo que é tão caro para nós. E a gente teme que a gente vai ficar desamparado na vida. E a gente esquece um momento em que Jesus falou sobre isso. Ele falou sobre a importância de a gente confiar de verdade que nós nunca estaremos desprotegidos. Que sempre teremos aquilo que é o mais necessário em nossas vidas. Foi naquele momento em que ele disse: por que que vocês ficam aí preocupados com a vida de vocês? E isso Jesus pode estar dizendo para cada um de nós. Não fica preocupado como vai ser a sua vida, se você vai ter os recursos que você precisa ou não. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E ele disse também, né? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus, gente? O que é buscar a justiça do reino de Deus? É de tudo isso que a gente falou hoje. E a gente pautar nossa vida em ética, em ação correta, em pensamento de fé, de confiança, de certeza. E a gente pegar todo esse material, gente, e realmente mudar a nossa vida para muito melhor. Tirando dos nossos ombros todos esses temores, todas essas preocupações. Há mães e pais que ficam aflitos pensando: e o meu filho, o que que vai ser dele? Ele pegou uns caminhos errados e eu já tentei de tudo e não está dando certo. Continue amando e orando por esse filho, mas entrega para Deus. Porque Deus sabe muito mais do quanto esse espírito precisa dessas experiências que ele está buscando que um pai ou uma mãe é capaz de conceber. Depois que você fez tudo o que estava ao seu alcance, é o momento de aguardar e esperar. Está nas mãos de Deus. É ter confiança, é ter serenidade. Você está preocupado com o desemprego, com a carência, com o que vai acontecer? Continue fazendo o seu melhor. Continue trabalhando e aguarde o tempo de Deus. Porque tudo acontece, tudo se renova. Os Espíritos disseram que se nós tivermos o essencial para a nossa vida, nós já temos tudo para ser felizes, junto com a consciência tranquila, né? E é isso que a gente tem que buscar, aquilo que é o bom de cada dia, de cada momento que a gente está vivendo, sem permitir que essa aflição, essa ansiedade, essa expectativa de futuro venha ficar corroendo a nossa paz. E os nossos destinos já estão muito bem traçados por Deus e por nós até aqui. Daqui para frente depende das escolhas do presente. Então continuemos confiando. No tempo certo, Deus modificará, transformará tudo e será para melhor. Que a paz de Jesus permaneça com todos nessa noite tão abençoada. Que todos que vieram buscar aqui consolo, esclarecimento, saúde, paz de espírito, possam ter alcançado. E acreditem, gente, o amparo que nós recebemos é tão grande, é tão poderoso, que nós podemos nos sentir blindados perante todas as dificuldades da vida. Mas não percamos a nossa fé, a nossa confiança no Altíssimo. Aliás, Ele está entre nós permanentemente. Deus é a realidade sobre a qual nós estamos vivendo, existindo. Ele não é algo distante, longe de nós. Então confiemos, há muito por cada um de nós sendo feito. Fiquem em paz.